Quero que uma coisa me aconteça e essa coisa não te saia da cabeça. Vou dando a vida, quero ser teu peão, peão bambeiro na palma da tua mão. Vou dando a vida, quero ser o teu peão, peão bambeiro na palma da tua mão. Do teu amor. Ai, ai, ai, ai, eu me derrei no calor do teu amor. Me chama de seu dengo, fico bem assim. A vida inteira quero ser teu par, dançar forró no baile do teu coração. E todo dia a gente se amar. Eu quero ser o teu amor agora. Nosso casamento, uma sanfona e uma viola. Eu quero ser o teu amor agora. Uma coisa me aconteça e essa coisa não te saia da cabeça. Vou dando a vida, quero ser teu peão, peão bambeiro na palma da tua mão. Vou dando a vida, quero ser o teu peão, peão bambeiro na palma da tua mão. Ai, ai, ai, ai, eu me derreto no calor do teu amor. Me chama de seu dengo, fico bem assim. A vida inteira quero ser teu par, dançar forró no baile do teu coração. E todo dia a gente se amar. Eu quero ser o teu amor agora. Nosso casamento, uma sanfona e uma viola. Eu quero ser o teu amor agora. Nosso casamento, uma sanfona e uma viola. Ai, ai, ai, ai, eu me derrubo calor do teu amor. Ai, ai, ai, ai, eu me derrei calor do teu amor. Pois é, Cibola, na hora a gente embora, mas o forró não quer parar. Noite de lua cheia, ô Nordeste brasileiro. Oh,